sim, até alguns custos, tanto a inscrição nesta prova, que engloba, é uma semana, que engloba também estadia e alimentação, a participação em vários workshops que servem para a aprendizagem das atletas nas mais variadas áreas e também a participação em dois saraus, em duas demonstrações. E os custos da viagem. Já tivemos algumas atividades. Tivemos o sorteio de um cabaz do Dia de Reis, onde vendemos algumas rifas. Na prova, na taça de basquetebol que ocorreu no dia 14 de fevereiro, também estivemos um pouco a animar o evento com venda de produtos alusivos ao dia que era o dia dos namorados e tivemos também uma participação no intervalo. E agora vamos ter também uma participação na Feira do Queijo, onde vamos ter uma barraquinha, onde vamos estar a vender alguns produtos e divulgar também a nossa atividade. Mais para a frente, teremos também uma atividade no dia da atividade física, em abril, e depois a nossa gala. Ou seja, estamos sempre em atividade, apesar de estarmos a apelar ao apoio da comunidade em geral, estamos também a promover algumas atividades, onde possamos angariar alguns fundos e também demonstrar o nosso trabalho.